Quero vida nova, quero com certeza. Quero verso, prosa e um copo de cerveja. Quero bossa nova, skunk na bandeja. Quero tudo que eu nunca tive. Eu vou fugir sozinho pra Malibu. E ela pede mais, pede um pouco mais pra mim. Mais um. Eu tentei mudar, amor, te disse, não era assim. Sei que ela sente saudade de como eu era, né? Acordo mais tarde, acendo cigarro. Bebo café, lindo, eu até te faria. Lembra do que eu te dizia? Pena que ela nunca botou fé em tudo que eu prometi. Agora solta, vou dar uma volta. Mas dessa vez eu vou pro rosa, se é que se importa. É eu não, eu sou um vira-lata sem raça. Do por aí com violão, tocando na praça e mais nada. Quem dera eu pudesse te dava mais que um rap. Eu casava, mas sem bala na agulha pra banco. Mas festa o que resta, esse rap me fala. Se minha voz torpece, não traga. Eu senti seu perfume daqui, permita se amar, é gostoso, é de graça. A vida passa a mim no corpo, pede eu vim te encontrar. Saiba que elas querem o seu lugar. Quero com certeza. Quero verso, prosa e um copo de cerveja. Quero bossa nova, skunk na bandeja. Quero tudo que eu nunca tive. Eu vou fugir sozinho pra Malibu. Ela pede mais, pede um pouco mais pra mim. Mais um. Eu tentei mudar, amor, te disse, não era assim. Malibu. Pede um pouco mais pra mim. Mais um. Eu tentei mudar, amor, te disse, não era assim.